Cinecast Cult, do site ocinéfilos.com.br. Muito bem, cinéfilos. Começa agora mais um Cinecast Cult. Eu sou o Bruno Gunter e comigo nesta gravação estão... Olá, cinéfilos. Aqui é Leonardo Cadelos, né, Harold Stricker? E, caríssimos ouvintes, hoje nós conversaremos sobre A Vida de Brian, uma das cultuadas comédias da trupe de humoristas Monty Python. Mas antes desse episódio, por favor, fique com os spams de nossos parceiros e patrocinadores que voltamos já! Este programa é um oferecimento de Super Novo, o melhor do entretenimento pop nerd você encontra em supernovo.net. Fiction Corporation, as melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Internet, desenvolvimento web com qualidade e confiança. Acesse internet.com.br. E este programa tem o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, há mais de 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Essa discussão, eu gostaria que o Harold contasse para os ouvintes do Cinecast qual é a sinopse desse filme. Brian Cohen, um homem com braços, pernas, mãos e pés, tenta sobreviver numa Judeia bastante conturbada. É importante a gente dizer que, nessa gravação de hoje, não há nenhuma pessoa religiosa por aqui. Existem ateus e agnósticos. Não iremos contar piadas e etc. A nossa análise hoje será baseada na crítica que eles fizeram, que foi humorística, ok? Também acredito que seja importante a gente contar para os ouvintes que são mais novos, não conheceram Monty Python quando passava o seriado deles na televisão, filmes anteriores, como por exemplo Em Busca do Cálice Sagrado, ou o posterior, que é O Sentido da Vida, eles são uma trupe de humoristas que fazem esquetes, então... Toda a montagem do filme, o roteiro todo é escrito pensando em fazer esquetes, seguindo uma viga mestre, que é a história do Brian. Pense nesse filme como pequenas esquetes, usando como pano de fundo a vida do personagem principal. É um tipo de humor bem diferente, e a fama deles já tinha se espalhado pelo mundo nessa época. Já se conseguia prever que tipo de produto seria A Vida de Brian. Inclusive, quando esse filme foi finalmente lançado, muitas congregações, muitas igrejas, condenaram o filme mesmo sem tê-lo visto, porque acreditavam que esse filme seria degradante para a imagem de Cristo. Mas aí é que está o pulo do gato. Eles foram muito inteligentes, viram que aquilo poderia causar muito frisson além do que de fato aconteceu, então decidiram não tocar em Cristo. Não tocaram na figura religiosa. É uma solução de roteiro incrível e com ela conseguiram criar uma corajosa crítica perante a religião. E não perante a fé. A fé fica inabalada. O cristão que conseguir assistir esse filme com um pouco mais de sangue frio, calma, tranquilidade, vai facilmente reparar que a crítica de Monty Python está voltada exclusivamente para a interpretação que damos àquele Deus nascido, àquele Deus em carne que é Jesus Cristo. O Monty Python também faz uma crítica ao imperialismo, à forma como os próprios britânicos construíram o seu império. O grupo Monty Python é britânico, com exceção do Terry Gilliam, que é americano, mas ainda jovem foi morar na Inglaterra. Então ele é praticamente, né, de criação, é um britânico também. O filme mostra muita crítica ao imperialismo romano da época. É claro, por se tratar de época de Jesus Cristo e etc., as pessoas tendem a focar mais na questão religiosa, mas é importante ressaltar também esse viés da obra. Tem essa mistura aí, é um mix interessante. Cavalheiros, eu gostaria de, primeiramente, acentuar a música de abertura do filme, a canção de Brian. Ao não especificar de fato quem é Brian, porque na letra ele é apenas um bebê que depois se transforma num garoto, depois um adolescente, depois um homem, Brian é ninguém. Brian é medíocre. Brian é esquecível pela história. Brian é um ser humano como nós, como eu, como Harold, como Leonardo Carnelos, como você que está ouvindo. A própria letra diz assim: ele tem braços, ele tem pernas, e mãos, e pés. A letra é simples. Em nenhum momento ela satiriza Jesus ou qualquer coisa parecida. Brian é um rapaz simples que viveu na Judeia na mesma época que Jesus Cristo. Assim como Ben-Hur, um clássico do cinema. E conforme a gente acompanha a vida de Brian, temos algumas inserções históricas da presença de Jesus Cristo. Eu acho até que é importante a gente fazer aqui um descritivo das funções de cada personagem da trupe. As letras dos filmes do Monty Python, do seriado antigo, etc., normalmente são escritas pelo Eric Idle, um músico que se juntou lá no iniciozinho, porque eram duas trupes separadas, e quando ele se uniu, o Monty Python ganhou esse peso musical. O Terry Gilliam, aquele mesmo que dirigiu vários filmes interessantes, é o encarregado das animações. E é uma animação extremamente divertida porque ela não é desenhada, ela é como se fosse em colagem animada e é muito divertido. E quem conhece o trabalho do Monty Python reconhece aquilo ali imediatamente. E o Terry Jones, ele normalmente é o diretor dos filmes do Monty Python porque ele é a pessoa mais estudada, digamos assim, no cinema. O Terry Gilliam, ele até dirigiu o primeiro filme do Monty Python junto com o Terry Jones, mas ficou acertado entre a trupe que o Terry Jones tinha mais talento que o Terry Gilliam para o tipo de cinema que eles faziam. E os demais, eles escreviam parte do roteiro, das esquetes, ajudavam a criar as piadas, etc. Cada um ali tinha o seu papel fundamental. Mas na montagem do filme, esses três são os mais importantes: Eric Idle, Terry Gilliam e o Terry Jones. Estabelecido que Brian nasceu no mesmo dia que Cristo. Os três reis magos chegam ali na manjedoura de Brian por engano, deixam os presentes, aquela coisa toda, e o filme logo depois, brilhantemente, comenta assim: 33 anos depois de Cristo, sábado, de tarde. Por volta da hora do chá. É, por volta da hora do chá, né? É irrelevante se é no sábado, se é de tarde, se não é. É aquele humor bem peculiar britânico mesmo. As pessoas podem até achar que é um pouco sacal, mas é o estilo que eles fazem piadas e é o estilo que o filme vai se desenrolar do início ao fim. Eles se baseiam muito aí no sarcasmo, né? Na ironia, não tem muito pudor de atacar o que for preciso, apesar que eles foram respeitosos com a fé em si, né? Sempre há uma desconstrução nas piadas deles. No Sermão da Montanha, é a única vez em que Cristo de fato aparece no filme e ele é tratado respeitosamente. Temos um zoom out. Bruno Costa, se estivesse aqui entre nós, ia detestar, mas o zoom out é interessante para mostrar que, à medida que esse movimento acontece com a câmera, o som também vai diminuindo. Portanto, quando chegamos no primeiro plano estabelecido, nós vemos que os personagens não estão ouvindo absolutamente nada do discurso. Bem-aventurados os fabricantes de queijo. Acho que isso a gente não deve levar literalmente. Talvez ele queira dizer bem-aventurados todos os fabricantes de produtos originados do leite. E realmente a gente sabe que os ensinamentos são passados a partir de histórias que eram contadas que talvez não sejam 100% verdade, né? Mas o importante é a mensagem que é passada. E nem todo mundo entende isso. E isso é muito interessante, porque aí já começa a deturpação do discurso de Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando coisas corretas que muitos de nós considerariam muito bem-vindas na declaração de um Deus, ou do filho de um Deus. Ou de um profeta, independente da religião de cada um, né? Exato. Mas como o ser humano é falho até mesmo em ouvir o ensinamento. Quando ele interpreta o que ele acha que escutou, a desgraça está feita. A mensagem não foi passada. A comunicação está errada. Cada um interpretando a seu bel prazer as palavras que chegam pelo vento. Exato. E quando o Harold diz chegam pelo vento, o pessoal que estava ali mais próximo a Jesus foi repassando essa história para o pessoal que estava mais atrás. E aí a gente pode fazer uma analogia com aquela brincadeira do telefone sem fio. O que Jesus disse não necessariamente é o que a última pessoa da brincadeira realmente ouviu. Então, a crítica toda é essa. O filme todo mostra isso, gente. Isso que é legal a gente discutir. Acho interessante também que muitas das piadas aí que são feitas tem como base a falha na comunicação, né? A primeira, o Harold aí já explicou muito bem. Logo depois vai pra cena do apedrejamento que, poxa vida, só porque um senhor falou o nome do Criador, ele será apedrejado. E cada vez que alguém fala o nome só para explicar qual era o crime dele, ele também leva a pedrada. Quer dizer, muitas das situações cômicas criadas no filme se dão pela falha na comunicação. Exato, e nessa cena também do apedrejamento existe também um outro apontamento do Monty Python, que é o sexismo, principalmente naquela época e que se estende até hoje. Naquela antiga sociedade, as mulheres não podiam participar de apedrejamentos, apenas homens. O Terry Jones faz o papel da mãe do Brian, precisa se passar por homem, então coloca uma barba postiça. E aí por isso que nos apedrejamentos, aparentemente só haviam mulheres fantasiadas de homens. É cômico mesmo, são homens interpretando mulheres disfarçados de homens. Cara, é excelente. Ou seja, é uma piada que funciona na metalinguagem também. Exato, exato. Monty Python é isso. No filme deles tem um ex-leproso que foi curado e ficou chateado por causa disso, porque ele queria continuar pedindo esmola como um leproso. É uma situação irreal, surreal, nonsense, mas que gera aí a crítica sarcástica que chega à conclusão que tem cara que nunca tá satisfeito, né? Sempre tá com problema, você vai lá, resolve, ele continua reclamando do que quer que seja. Mas olha, eu era um leproso de carreira, eu tinha 18 anos de pedinte aqui, vem Jesus e me cura. Eu não pedi para ele me curar, e ele vai lá e me cura. E agora? Eu sou um ex-leproso. Como eu vou ganhar minha vida? Eu acho isso muito interessante, né? Porque as pessoas fazem associação aos milagres de Jesus e etc. Como o fim de uma bela história. Exato, mas e o que vem depois? E o que vem depois? O Monty Python comenta isso, né? Será que todo mundo que foi afetado por aqueles milagres realmente desejavam aquilo? Ou melhor dizendo, será que essas pessoas abençoadas se tornaram pessoas melhores depois disso? Esse leproso, mesmo depois de curado, ainda é um grandíssimo pecador. E descaradamente, é uma discussão do filme muito interessante. Ele faz uma crítica ali justamente às pessoas que se aproveitam da religião. Eu não digo da fé, mas da religião. Por mais que ainda não existisse Bíblia, não existisse igreja na época do filme, aquele ex-leproso estava se aproveitando do que Jesus fez por ele. E algumas pessoas no futuro, né, até no nosso tempo, fazem isso também, se aproveitam da religião e exploram a fé de outros. Então eu acho que é bem por aí. A crítica nessa esquete é justamente essa. Essas nuances que o Monty Python levanta, essas discussões que são muito interessantes, por mais que possa parecer desrespeitador, eu acho que vale a pena a gente tentar entender o que eles estão contando ali. Não é só uma piada para você rir, é uma discussão que é levantada. E percebam também, a produção não é nada demais, o filme não tem um grande orçamento, os figurinos não são excelentes, os figurantes também não são abundantes como deveriam ser, mas o filme funciona muito bem. Ah, mas eu vou te dizer uma coisa, que aliás é marca registrada do Monty Python. Tanto em Um Cálice Sagrado quanto em A Vida de Brian, que são filmes de época, você percebe a sujeira, a podridão, a paura. O tártaro no dente. O tártaro no dente, exatamente. Ou seja, são filmes feios. Não existe a beleza ou os cenários esplendorosos de Cleópatra. Não existe uma Elizabeth Taylor. Não existe um Richard Burton. Não existia um Alexandre como Colin Farrell ou um Aquiles como Brad Pitt, sabe? Todos com dentes brancos, malhados, esbeltos e belos. Não, eram cheios de cicatrizes e horríveis, fedorentos. Voltando aí à piada do sexismo no apedrejamento, através do exagero, do ridículo, você reflete, que coisa estúpida, como assim mulher não pode participar de apedrejamento? Que coisa estúpida, apedrejamento? Exato, né? Eu ia chegar nesse ponto, que coisa estúpida um apedrejamento. A coisa se torna tão bizarra, bizonha, a gente estranha as mulheres não poderem participar de um apedrejamento, onde o bizarro mesmo, o errado, pelo menos para nossa sociedade de hoje, é um apedrejamento. Não é só uma camada de crítica, são várias críticas em camadas. Cada esquete desse filme e de toda a obra do Monty Python, de uma forma geral, é dessa maneira. A gente tem que entender que eles estão ali fazendo vários discursos e não importa se você vai pescar um ou todas, é de cada um. Depois disso tudo, depois do apedrejamento, ele segue a vida dele. Ele vai para o Coliseu, só que na matinê. É até um artifício interessante do filme, né? Como eu já disse, não tem muitos figurantes por ali, então é um Coliseu na matinê com pouca gente. Afinal de contas, não era o grande espetáculo da noite. E ali no Coliseu, Brian é um vendedor. Tal como aqueles vendedores num estádio de futebol que vendem mate, que vendem um refrigerante, vendem um amendoim. Ele está ali vendendo guloseimas da época, né? Um rim de pavão, orelha de porco e por aí vai, né? E quando ele encontra com a Frente de Libertação dos Judeus, o líder é muito bem interpretado pelo John Cleese, talvez o humorista mais talentoso para as piadas ali. O Brian comenta com eles: olha, vocês são a Frente de Libertação dos Judeus? Aí o John Cleese corrige: não, nós somos o Povo Judeu da Libertação, ou qualquer coisa parecida. A ideologia de todos esses grupos revolucionários é a mesma, só que eles ficam com intrigas internas. Novamente, é uma crítica à forma como todo mundo nos anos 70 e 80 faziam críticas revolucionárias, criavam movimentos que no fim das contas só falavam, falavam e não agiam, não faziam nada. Brian, naquele momento, fala assim: ah não, eu quero fazer algo da minha vida, eu não quero ficar trabalhando para esses romanos, não estou satisfeito com a minha vida, então eu gostaria de ingressar no grupo de vocês. E aí o John Cleese olha para ele e fala assim: então tá bom, Brian, nós temos um trabalho para você. Brian é um personagem ético? Até certo ponto ele é, mas em face da morte, ele pode negar tudo. Ou seja, uma reação humana perfeitamente compreensível. Concordo que, em princípio, ele é um cara ético, né? Mas, em face da morte, as coisas realmente podem mudar. Ele é uma representação de uma pessoa comum da época, submisso aí à sua mãe, controladora. Ele vende salgadinhos ali no Coliseu, ele encontra um grupo de pessoas que pensa como ele. Ele tá tentando se encontrar, né? É um jovem revoltado aí com a situação da cidade dele, ali do país dele, dominado pelos romanos. Sim, de fato. Só que ele não é um adolescente como alguns que não assistiram o filme possam imaginar. O que você acha de Brian Ginter? Eu acho que ele é uma pessoa que ainda está decidindo o que vai fazer. Ele é uma pessoa que ainda não tem ideologia, ele está em formação. A ideia política principal dele é seguir o que as pessoas falam. Porque no filme a gente é apresentado ali algumas frentes revolucionárias e ele se junta à primeira. O gatilho de interesse foi a mulher. A princípio, não creio que ele tivesse qualquer pensamento político desenvolvido, evidentemente. Concordo, Harold, que o gatilho foi esse, né? E atire a primeira pedra quem nunca se engajou em alguma causa por causa de uma mulher, né? Agora, eu tenho a impressão que tem algumas cenas que ele é a pessoa mais sensata. Ele tem seus momentos de lucidez, seus momentos de bom senso no meio daquela confusão. Verdade. O Brian, ele realmente se interessa por aquela frente, inicialmente pela mulher. Pela causa, ele não teria se juntado ali, não teria ficado tanto tempo, não teria se sacrificado como ele se sacrificou. primeiro momento, ele precisa fazer uma pichação do palácio ali de Pilatos, dizendo pros romanos voltarem pra casa. Ele é um calouro de faculdade ali, vocês não acharam isso? Sim, sim, é a aprovação dele pra entrar no grupo. Enquanto ele pichava, o soldado romano se aproxima ao fundo, você acha que vai haver uma prisão, mas não, ele aparece ali pra corrigir o latim, a grafia da pichação, e obriga ele a pichar 100 vezes da forma correta. Me lembra muito Douglas Adams e o Guia do Mochileiro das Galáxias, que também ajudou aí o grupo Monty Python a escrever sketches para televisão, né? Tem um capítulo interessante que fala do restaurante no fim do universo e quando ele se prepara para explicar a viagem no tempo, ele prefere descrever as consequências gramaticais da viagem no tempo. Como fica difícil conjugar verbos por causa da viagem no tempo. Eu acho isso fantástico, Harvey. Com isso, você cria uma situação completamente inesperada e surreal, onde você aprende latim na marra com um gládio no seu pescoço. Essa é a cena que eu mais gosto de todo o filme. O bom humorista tem que se reciclar, ele tem que ter boas piadas e ele tem que reinventar a própria piada. A gente pode ver aí no histórico do Monty Python, feita várias vezes, mas de forma diferente. Agora eu quero saber de você, Leonardo, como é que se escreve em latim? Romanos, vão para casa. Ai, é Romani e te domus. Errou! Romani no plural, né? O it no imperativo, né? Porque tá mandando. É, melhor parar que tá ficando ruim isso, cara. Eu gostei que você se arriscou, foi bom, foi bom. Essa seria fantástica, né? Eu não vou ficar repetindo aqui o que vocês falaram, mas. Diga-se de passagem. Tem gente que de fato picha isso. É verdade, é verdade. Existem fãs, né, do Monty Python espalhados pelo mundo e eles repetem essa cena. Mas o Monty Python não é o único que ganhou, digamos assim, pessoas que, entre aspas, fazem arte. São arteiros. Muito bem, não são artistas, são arteiros, Harold. Me definiu muito bem. Ele acaba de fato entrando ali pra frente de libertação dos judeus e eles criam um plano de invasão que ele, na teoria, pretende sequestrar a esposa de Pilatos e depois fazer algumas exigências. O mais legal é que eles querem protestar, eles querem fazer as exigências, só que eles não sabem o que exigir. É mais ou menos se a gente trouxer as manifestações que aconteceram 1-2 anos atrás. Todo mundo queria criticar, queria dizer que estava insatisfeito, mas na hora de fazer exigências, cadê as exigências? Os maiores inimigos estão entre eles mesmos. Os romanos praticamente não precisam fazer nada para que eles se destruam. Se destroem porque não são unidos, se destroem porque não têm a coragem suficiente, se destroem porque suas próprias tradições minam qualquer tentativa de se revolucionar a sociedade. Isso é fascinante e está no filme. Tem uma cena que eu gosto bastante também, que é uma reunião do grupo que está discutindo ali um ódio aos romanos e o principal ali fala que os romanos só trouxeram desgraça pra gente. Não, peraí, eles fizeram o aqueduto também, né? Trouxeram a medicina. As estradas. Então, é. Educação. As bibliotecas. Eu achei fascinante essa piada, esse sketch, porque conta um pouco da história da invasão e colonização de um território e é próximo do realismo o suficiente para se tornar uma excelente piada. Obviamente que forças invasoras nunca estão corretas. Mas que elas trazem alguns benefícios à sociedade invadida, trazem, porque precisam beneficiar alguns produtos, precisam melhorar os transportes desses produtos até o mar. Se eu me lembro bem de história romana, Roma ficou do tamanho que ficou porque eles não destruíram a cultura local, né? Eles só queriam que pagassem imposto para eles. Roma foi um império grandioso por tanto tempo porque, na verdade, eles absorviam o que de melhor cada cultura tinha. Roma tinha sua religião politeísta e, com o tempo, com a mudança da sociedade no mundo, após séculos e séculos, ficou fixado que precisava ser monoteísta e cristã. Além de outras coisas, né? Não só na questão religiosa, até mesmo na questão política. Roma deixou de ter um imperador apenas e passou a criar governadores, quando a expansão ficou um tamanho tão grande que um governante não dava conta. No fim das contas era isso, tinha um líder para o Oriente e outro para o Ocidente. Mas enfim, né? Vamos voltar ao filme, que é o que realmente interessa pra gente aqui. O sequestro não dá certo, muitos morrem, poucos escapam e apenas Brian é preso. Ele é levado então à presença de Pôncio Pilatos. Temos o Pôncio Pilatos fazendo aquela esquete maravilhosa e totalmente cômica. Acho que não cabe aqui a gente ficar repetindo piadas. E Brian faz uso dessa situação toda e consegue engatear e fugir ali do salão. Ah, tem uma coisa muito interessante naquele salão que é quase impossível de reparar. Porque Terry Jones, o diretor, não quis prestar atenção no trabalho de Terry Gilliam como diretor de arte. Durante alguns segundos, a câmera viaja por aquele salão, correto? Ela começa pelo trono, filma a lateral do grande salão, para encontrar Pilatos discutindo, possivelmente com um arquiteto, a decoração de sua sala. Vocês podem reparar que ali no canto existem vários operários trabalhando no mosaico que forma o piso. E existe uma estrutura em madeira, significando que aquele salão está passando por reformas. Mas aí, há um corte. Somos jogados na grande cena com a língua presa de Pôncio Pilatos. Ora, o que aconteceu com aquele salão que estava em reformas? Terry Jones, pura e simplesmente, ignorou o trabalho de direção de arte do Terry Gilliam para avançar com sua história. E, portanto, ele ignorou a história com H maiúsculo que Terry Gilliam estava tentando montar ali, de que reformas ainda estavam ocorrendo, não só na sociedade, obviamente, como naquele próprio salão. Talvez tenha sido alguma cena cortada, né, Harold? Talvez tenha tido um take maior e por algum motivo na edição final isso tenha sido cortado. Pode ser proposital, afinal de contas, os romanos são conhecidos por fazerem obras que duravam séculos. Sempre tinha alguma coisa em obra, entendeu? Eu acho sim que é um erro. A coisa foi construída, mas ela não é mostrada apropriadamente pelo Jones e pelo Julian Doyle, o editor do filme. Isso, para mim, é uma péssima escolha artística. Tendo a concordar contigo, Harold. A única informação de bastidor que eu tenho sobre a produção do filme é que a produtora cortou o orçamento todo do filme, aí o Eric Idle recorreu ao seu amigo, o já falecido ex-Beatle George Harrison, e ele tirou do bolso boa parte do dinheiro para a produção da obra. Parabéns para ele. George Harrison não só contribuiu na música, como contribuiu para a realização de uma das melhores comédias. E isso não sou eu que estou dizendo, mas várias organizações aí ao redor do mundo. Exato. E o George Harrison era uma pessoa muito religiosa. Principalmente no final de sua carreira, ele criou várias músicas com um fundo religioso, com temáticas religiosas. Ele entendeu qual era a proposta do filme. Então, por que que algumas organizações religiosas, na época do lançamento, tentaram boicotar a obra? Não entendo. Sinceramente, não entendo. Ignorância, como sempre. Exato. Mas então, Brian tenta fugir dos legionários que o estão perseguindo por dentro do palácio e nessa fuga desesperada acaba subindo por uma torre. E do alto dessa torre ele cai. Só que é resgatado no meio do caminho por uma nave espacial com dois alienígenas esquisitos. Vai para o meio do espaço numa cena extremamente surreal. Mas além do surrealismo da cena, a gente pode puxar alguma coisa aqui. Aquela interpretação religiosa do livro de Erich von Däniken, em que eram os deuses os astronautas. Isso sim é que é um deus ex machina. Ali eu acredito que o Terry Gilliam se divertiu bastante. Aquele interior da espaçonave é Terry Gilliam até o osso, sabe? Aqueles encanamentos, aquelas bolsas voando pela cabine. Aqueles alienígenas muito mal feitos mesmo. Embora sejam muito criativos, eu adoro aquele olho gigantesco segurado por uma mão. E claro que também remete à Guerra nas Estrelas, porque sim, a nave vai para o espaço e entra em combate. Aliás, a trilha sonora meio que emula o trabalho de John Williams ali, fica uma coisa bem divertida de se assistir. É, porque o Star Wars é de 2 anos antes, né, Harold? Então, não foi o acaso, foi uma homenagem não creditada, digamos assim. Essa cena, gente, é o que define Terry Gilliam. É um cara surreal, conhecido lá no Monty Python por aquele pé gigante que cortava uma cena ou outra. E isso aí é o pé gigante desse filme. É fantástica essa cena. E gostei muito da leitura do Léo também, onde ele fala assim, será que os deuses eram astronautas? Por que não, né? Por que não? É uma interpretação. Às vezes o surrealismo não precisa de explicação. Então, tá aí, é o pé gigante do filme e eu adoro. E também tem uma pequena curiosidade de bastidores, né? Guerra nas Estrelas foi filmada na Tunísia. A vida de Brian foi também filmada na Tunísia. Olha só. É, talvez pra época fosse até mais legal, né, as pessoas saberem disso, porque Star Wars era um bebê nos cinemas ainda. Hoje talvez tenha perdido um pouco de sentido, mas e daí? Continua sendo legal pelo surrealismo que traz. Pois é, esse surrealismo é libertador. É engraçado. Esse filme faz questão de se quebrar. Quebrar o próprio andamento. Essa sequência toda com essa nave espacial não faz parte da trama do filme. Quebra, portanto, sua espinha para gerar essa piada. Aliás, uma colossal piada, porque exigiu muito efeito especial, evidentemente. E Monty Python funciona dessa maneira. Ele não se importa muito. A ideia é manter a piada funcionando. Verdade. E logo depois do surrealismo do Terry Gilliam, Brian precisa se esconder. Ele vai até a sede da libertação dos judeus. Todos os rebeldes reunidos na sede se desesperam porque Brian atraiu uma legião romana até esse esconderijo. Todos lá dentro se escondem das maneiras mais ridículas possíveis. O centurião ordena que a legião faça uma busca por Brian na casa, e enquanto isso acontece, esse comandante faz um alerta ao morador. Olha, se você for julgado e condenado como pessoa que ajuda os rebeldes, você será crucificado. Aí ele fala assim, ah, ufa, a crucificação é moleza, difícil mesmo são as facadas. É o cara que é sempre do contra. Exato, ele fica ali fazendo troça com a legião romana. Meus olhos são tortos, minhas pernas são míopes. Fala mais alto que eu sou míope. Na verdade ele tá fazendo uma crítica ali com a banalidade que é aquilo. Uma atrocidade mesmo. Uma atrocidade, boa palavra, boa palavra. Mas e o Brian? Cadê? Ele não tem onde se esconder dentro da casa, então ele vai para uma espécie de varanda. E a varanda começa a desabar, né? Começa a despencar com seu próprio peso. E ele acaba caindo numa espécie de palanque, derrubando o profeta que estava ali fazendo seu discurso. E como havia outra legião romana passando pela rua, ele precisa disfarçar que ele era o profeta. Aí ele começa a repetir o discurso que Jesus fez no início do filme. E o Brian termina o seu discurso no meio, ele não completa o discurso, porque a legião passa, ele simplesmente desce do palanque e vai embora. E as pessoas indignadas, ou curiosas talvez, falam assim, mas e o fim da história? Termine sua história, o que aconteceu? O Brian dá de ombros e segue a vida dele e fala, ah, não tem história nenhuma não, vou embora, vai, me deixa em paz. Só que essas pessoas insistentes começam a segui-lo. Não só segui-lo, persegui-lo. Verdade, importante. Nessa sequência realmente dá pra tirar bastante coisa, né? Por que que existem ali tantos profetas, tantos messias falando e por que que as pessoas paravam ali pra escutá-los? Uma das grandes funções da religião, e eu acho que a religião tem um papel social fantástico, que é dar esperança pras pessoas. Principalmente as pessoas que têm dificuldade, as pessoas com medo da morte, ou então pra aceitar melhor aí a vida difícil que todos nós temos, né? Ou simplesmente quem tem fé, né, Léo? Sim, mas a grande função aí da igreja é realmente confortar as pessoas, tornar a vida das pessoas melhor, né? Aquelas pessoas que estão ali em busca de uma resposta, você entende que a intenção delas é boa. Provavelmente não todos, a gente pode fazer isso até hoje. Mas realmente, por mais que a intenção seja boa, em algum momento os homens distorcem aí os ensinamentos, né? Nessa corrida esbaforida, ele acaba perdendo uma cuia e uma sandália. E isso novamente traz ao filme uma adorável crítica à interpretação que damos ao Evangelho, à cisão religiosa que ocorreu na cristandade. a maneira como nós interpretamos os sinais. Se é que de fato são sinais, um grupo começa a adorar a cuia que Brian ignorou, enquanto o outro grupo começa a adorar a sandália que ele deixou para trás. Surgem, portanto, no universo, os cabacistas e os sandalistas. É excelente isso. E eles começam a discutir entre si. Um ignorando a crença do outro. Respeito zero. Essa crítica é a mais direta para a religião, não para a fé. Eu vou frisar novamente isso aqui. Isso aqui não é uma crítica para a fé, e sim para a religião. Porque a mulher fica todo momento, acreditem na cuia, enquanto aquele barbudo fica com a sandália. Não! Todo mundo, tire a sua sandália do pé direito, vamos andar como nosso Deus. Como escolhido, como profeta. Tire suas sandálias. As pessoas chegam um momento que elas passam a adorar uma cuia, mas esquecem do Messias que deixou aquela cuia para trás. Vocês entendem o que eu quero dizer, não? Sim, elas começam a adorar a interpretação religiosa. Exatamente, exatamente. Vou puxar pro Poderoso Chefão 3. O cardeal pega ali a pedrinha que tava na água, bate e mostra que ela tá seca do lado de dentro. Às vezes as pessoas estão repletas de religião, mas a religião não entra nelas. Entendem tudo errado. Não conseguem aproveitar o que há de melhor na fé, na religião. Num momento mais adiante, esse problema fica pior. Quando o Brian está fugindo, ele acaba encontrando com um eremita que estava fazendo voto de silêncio, que acaba sendo desgraçado pela situação que o Brian está, né? Ele tem todo o seu método de vida, seu modo de vida destruído, porque as pessoas ficaram cegas. Não estão vendo o que está acontecendo ali em volta. Apenas acreditam que tudo que Brian faz é um sinal divino. E as pessoas acabam levando aquele eremita para ser provavelmente assassinado, né? Para ser linchado. Porque ele não acreditava na religião que tinha sido criada, sei lá, 5 minutos atrás. Puxa, vocês conseguem entender quanto é incompatível a palavra intolerância com uma religião? Hoje a gente tem muitas religiões que propagam intolerância, que estimulam a intolerância, né? E aí vem de novo o discurso de ódio. Os homens preferem odiar aqueles que pensam diferente deles, né? Eles são totalmente intolerantes. E a crítica certamente é essa, certamente. Eu recomendo o excelente filme A Onda, filme alemão. Conta a história de um professor que fez um experimento em sala de aula para explicar o fascismo. Eu sei que o assunto pode parecer muito diferente, mas é a mesma coisa. Realmente uma multidão não pensa. Existe essa incapacidade de enxergar o que está nas entrelinhas, né? Então Brian acaba se relacionando com uma mulher, Judite, integrante da Frente Libertadora dos Judeus, escondido da mãe, é claro. Brian se levanta da cama, está todo feliz e contente, e abre a janela. É o nu frontal de Graham Chapman. E esse nu frontal é exposto para uma multidão que ficou ali na beirada da janela. Ficou ali em vigília. Exatamente. Uma situação muito desconfortável, que, por sinal, cria duas composições que achei muito belas do filme. Aquela câmera postada na janela filmando a rua e aquela outra invertida que está lá no fundo do cenário. É o plongé e o contra-plongé, né, Rádio? Exatamente. Ficaram lindas, principalmente a segunda, no nível do chão. Reparem nessa cena, ouvintes. Tem várias e várias camadas até chegarmos ao Brian lá naquela janela. Linda composição. E essa talvez seja a cena com mais figurantes no filme. É, provável. Agora, o que eu mais gosto nessa cena é que o Brian, ele fica num misto ali de vergonha, indignação e de raiva mesmo, porque ele quer que aquelas pessoas saiam dali, sumam da frente dele. Então, é um conflito ali de emoções. E ao mesmo tempo a sua mãe aparece. O que você fez, Brian? Porque existe esse mar de gente aí. E ela abre a janela tentando expulsar todo mundo. E aí as pessoas começam a tratá-la como se fosse a Virgem Maria, mãe de Jesus. Ela não estava acostumada com tantos elogios, com tantas pessoas apagiando, então ela obriga que Brian faça um discurso de apenas um minuto para aquelas pessoas. Ele diz: vocês não precisam seguir ninguém, vocês são donos de seus próprios narizes. Vão embora, sumam daqui. Vocês são todos diferentes. Aí a multidão burra repete: é, nós somos todos diferentes. No fundo, são todos iguais, porque estão ouvindo, mas não estão entendendo nada do que está sendo falado. O Brian é um destruidor de religiões. É um destruidor de governo. Naquele momento, foi extremamente sincero. É quase um anárquico, na verdade. Ora, se você não segue ninguém, se você não precisa acreditar em ninguém, você nem forma uma sociedade. Pelo menos do jeito que normalmente concebemos. Ele não premeditou nada disso. Ele não queria aquilo. Ele queria se livrar daquelas pessoas. Não, mas eu acho que há honestidade no discurso. São aqueles momentos de lucidez dele. Tem razão, né? Tem razão. De fato, é um personagem meio difícil assim de interpretar. Ele não pode ser encaixotado. Não podemos etiquetá-lo. Ele é um ser humano que às vezes faz coisas boas, às vezes faz coisas ruins. Talvez seja a única coisa que podemos constatar de Brian. Exato, e esse discurso acaba inspirando Judite, que está ali. Só que ela leva aquele discurso para um lado político. E ela acaba tendo a ideia de que Brian poderia ser o novo líder da Frente de Libertação dos Judeus, porque ela sabe que o Reg é apenas um burocrata. É uma pessoa que está ali como um peso de papel. Novamente temos um problema de comunicação, porque a mensagem de Brian lutava contra lideranças. Perfeito, Harold. Bem lembrado, bem lembrado. Enquanto ela está empolgadíssima falando sobre o grande discurso que Brian fez, você percebe que Brian, na verdade, quer conversar com ela sobre a noite amorosa que eles tiveram. É um romântico? Um romântico que está pregando para as paredes, vamos dizer assim. Porque ela não o percebe mais como um amante. Ela o percebe como um líder revolucionário e não um messias. Exato. Depende, portanto, do ouvinte que interpreta. Aí, nesse momento, começamos a nos encaminhar para o fim do filme, porque Brian acaba sendo capturado novamente pelos romanos e é levado para Pilatos, que resolve julgá-lo ali mesmo e o manda para a cruz. Ou seja, terá o mesmo fim que todos os prisioneiros da época tinham: a morte lenta, sob o sol, ao relento, numa cruz. Em verdade, a crucificação acho que era a pior pena possível naquela época. Era algo espetaculoso por natureza, como a guilhotina foi durante a Revolução Francesa. Era a pena de morte mais chamativa. Era o exemplo que as pessoas não deveriam seguir. E aí, de passagem, temos a cena icônica do Pôncio Pilatos, né, fazendo aquela repassagem bíblica, onde os romanos tinham o costume de libertar um preso a pedido da população. Só que na releitura que o Monty Python faz dessa história, o povo não queria libertar ninguém, eles estavam ali apenas para fazer chacotas da maneira que Pôncio Pilatos falava. Daí chega Judite. Judite brada para Pilatos: libertem Brian! Todo mundo na multidão adora, porque existe um R no maldito do nome. E aí o Pôncio Pilatos fala: libertem Bagaian, libertem Bagaian. Isso na dublagem, verdade, verdade. O centurião avisa que de fato existe um Brian entre aqueles condenados à crucificação. Pilatos ordena que ele vá atrás e o liberte. Diferente da história bíblica, onde Pilatos liberta, na verdade, o criminoso que a população assim pediu. Barrabás. Que é o Barrabás. Portanto, no final do filme, estamos diante do absurdo dos absurdos. Exércitos inteiros vão libertar Brian. Inclusive, a frente suicida dos judeus. Não sei se vocês repararam, mas tem ali um artifício do Terry Gilliam, que é o diretor de arte do filme, que ele coloca uma estrela de Davi, um tanto quanto estilizada, que lembra uma suástica. É verdade. judeus e nazistas foram amalgamados naquele grupo terrorista. Ali existe uma associação de ideias muito cabeluda para nossa época. Eu diria até que é um tabu, Harold. Não se associa judaísmo com o nazismo, porque é algo de extremo mau gosto para o nosso tempo. Só que o Monty Python foi corajoso e fez a crítica que achou que deveria ter sido feita. Por isso até que muita gente ligada ao judaísmo tem ojeriza desse filme. As pessoas criticam todo o trabalho por um símbolo que existe ali no capacete desse esquadrão de suicidas que vão ali libertar Brian. É uma situação realmente muito complicada. Mas se nós levarmos em consideração que Monty Python acredita que a humanidade é ridícula, colocam no mesmo balaio, no mesmo saco, todos nós. Uhum. Qualquer ser que pisou nessa terra. Qualquer ser que ande nas patas traseiras. Uhum. E tenha polegares opositores. Não adianta. Todos eles serão criticados, todos eles serão confundidos, insultados. E isso acontece, de uma maneira geral, na comédia. Acredito eu que um dos maiores objetivos da comédia é justamente dizer para nós mesmos o quão patéticos nós somos. Não somos uma raça decente. A comédia é importante justamente para tocar em determinados tabus que as pessoas não têm coragem. Claro, existem outras utilidades para a comédia, mas quando ela é empregada dessa forma, ela é muito bem-vinda para levantar uma discussão. E provavelmente eles atingiram o objetivo. Eles fizeram outras cenas com esse grupo suicida, só que retiraram essas cenas no corte final. Será que foi uma decisão artística? Ou será que acharam a discussão pesada demais? Apesar de eu não saber te responder, o que eu posso dizer é que comediantes têm esse papel de exagerar as coisas, de serem polêmicos e de vez em quando até colocar o dedo na ferida de alguns assuntos que são considerados tabus, né? Claro que a linha que separa o bom gosto do exagero aí, ela é tênue. O Monty Python andou sobre uma corda bamba nesse filme e acho que de uma forma geral ele acertou muito. Mas uma ou outra piada, uma ou outra colocação, uma ou outra crítica pode ter ficado de mau gosto e ofendido certos grupos. Não é por isso que a gente tem que condená-los. Fazer humor é arriscar. E eles foram muito bem sucedidos, na minha opinião. Não é por causa de uma piada que talvez tenha passado um pouco da conta que eles merecem morrer ou serem condenados ao ostracismo por causa disso. O tabu a gente tem que entender como uma colmeia de abelhas. Ninguém quer tocar lá. Mas quando alguém toca, aquilo ali causa um rebuliço. Infelizmente, os judeus sofreram muito. Mas não foi só na Segunda Guerra Mundial que existiu dor. Em todas as guerras, na verdade. Vou me valer aqui de uma interpretação do texto bíblico, semelhante àquele encontrado no Torá. Geralmente, quando fazem um filme sobre Moisés ou o Êxodo do Egito, a trama cinematográfica termina após a entrega dos 10 mandamentos. Por quê? A história bíblica terminou ali? Não terminou ali. Os judeus, aterrorizados por aquela presença divina que sim estava fisicamente com eles durante a jornada pelo deserto, são ordenados a destruir populações que habitavam a terra prometida. Deus, portanto, ordena que eles chacinem populações inteiras. Homens, mulheres e crianças. É uma parte muito feia do Antigo Testamento. Portanto, quem é oprimido hoje pode ser opressor amanhã. Não existe um único povo na face da terra que seja apenas vítima. Ele também é vitimizador. A gente precisa sempre lembrar do nazismo também, não podemos esquecer. É complicado falar disso, cara. E ouvintes, percebam. Está no filme, precisamos falar do assunto, independente se nós aqui do Cinecast concordamos ou não com a crítica que o Monty Python quis fazer. Ryan, vai e começa a receber visitas, primeiro de seus ex-companheiros de Frente e Libertação dos Judeus, que simplesmente chegam ali, fazem um discurso e dizem: Brian, você virou um mártir para a nossa causa. E o Brian, irritado, e fala: não, eu não quero ser um mártir. É absurdo demais isso, sabe? Eu acho que é mais absurdo até do que a revolta da mãe dele quando aparece logo depois dizendo: olha, meu filho, eu sabia que você ia fazer isso comigo. Eu sabia que você ia terminar desta maneira. Por mais que esteja ali caricaturizado e etc., é mais um discurso passional de uma mãe que está perdendo o filho. É aceitável, diferente do discurso dos seus ex-companheiros, inclusive de Judith, que aparece ali também maravilhada, né? Poxa, Brian, você está aí para ser o mártir da nossa causa. Muito obrigada. Todos os judeus lembrarão de você para todo sempre. E também, Harold, voltando àquela falha de comunicação que estamos citando desde o início, quando finalmente chega ali a Legião Romana para libertar Brian, um dos condenados ali diz: ah, eu sou o Brian de Nazaré, por favor, me liberte. Aí o Brian fala: não, eu que sou. Aí todo mundo começa: não, eu que sou, eu que sou, eu que sou. E a Legião Romana tem uma reação, digamos, coerente, porque baixa a primeira pessoa que disse que era Brian. O comediante que está ali simplesmente diz: foi só uma piada, vocês romanos não entendem uma piada. Será que esse comediante é uma representação dentro do filme do próprio grupo Monty Python? Olha, pode ser, Harold. É porque ele aparece bastante. Ele começa a briga no Sermão da Montanha, que chama o outro de narigudo. Ele aparece num momento muito interessante da fila dos crucificados. Tem um organizador que fica dizendo: ah, por favor, você está aqui para a crucificação, então siga em frente, vire à direita ali na porta, uma cruz cada um. Quando chega na vez desse comediante, ele simplesmente fala assim: ah, não, não sou crucificação não, eu fui absolvido. Aí o organizador da fila fala: olha, mas que bom para você, então você está livre. Aí ele diz: não, não, não, foi só uma brincadeira, já sei como é que é, eu sigo aqui em frente, vira à direita, uma cruz cada um. Pode ser, Harold, pode ser que seja assim uma representação do Monty Python dentro do filme. Gosto da ideia, gosto da ideia. É, faria até um certo sentido, né? E como é que o filme termina, meus amigos? O filme ele termina com uma bela canção dizendo que todo mundo, na verdade, é igual, que a vida, ela é passageira. Certíssimo. Como não? Cara, eu adoro esse final. É uma cena pesada, né? São 140 pessoas sendo crucificadas. Como é que você termina um filme falando sobre isso? Por que não transformar o filme num musical quase Disney, né? Porque a música é muito alegre. Uma música de esperança, realmente. Olhe sempre o lado bom da vida. E é uma melodia agradável, né? Tem até assovio. É contrastante com o que está sendo mostrado na tela. Totalmente. Quando acaba o filme, você vai embora com um sorriso no rosto, com esse assobio na cabeça. Aliás, eu acho assim que um dos grandes legados para a cultura pop é esta música de Eric Idle. Ela tá em tudo quanto é série de TV, tá em um monte de filmes. O Eric Idle apareceu na abertura das Olimpíadas e fez uma apresentação dessa música. Uma rádio alemã, NDR2, toca essa música frequentemente na sua programação enquanto noticiando uma desgraça. Não só desgraça, mas, sei lá, o Hamburgo perdeu de 8-0 do Bayern de Munique. Ah, perdeu de 8-0, né? Olhe sempre o lado bom da vida, entendeu? Cara, se você precisa de uma alegria no seu coração no momento de dificuldade, assobie essa música. Ela vai te trazer o conforto. Parabéns, Monty Python. Deixaram aí o seu legado, com certeza. You've got to think for yourself. You're all individuals. Yes, we're all individuals. E agora, caríssimo Leonardo Carnelos, por favor, diga aí para os ouvintes do Cinecast quantas estrelas lá no Filmou você marcou para a vida de Brian. E é claro, o que você achou do filme? Eu vou dar 4,5 estrelas para a vida de Brian. É um dos meus filmes favoritos, talvez uma das melhores comédias que já foram feitas. E no meio de tanta comédia, ele nos traz algumas reflexões que, poxa, são extremamente atuais, tanto no campo da política quanto da religião. Se você é um religioso fervoroso, puxa, assista o filme de coração aberto. Puxa, vamos dar risada de nós mesmos. Será que ao ser religioso a gente está sendo intolerante? E eu estou me incluindo nisso. Posso não ser religioso, fervoroso, devoto, mas será que eu de vez em quando não sou intolerante? tem outros vários filmes aí que esbarram nesse assunto. Por exemplo, Filomena, que esteve concorrendo ao Oscar no ano passado, que mostra a história de uma freira que confundiu as regras, né? Que achou que seguir o celibato era mais importante que o amor ao próximo, por exemplo. Puxa, o que adianta ser uma freira se você confunde os ensinamentos que nos foram passados? Ou então ainda a vida de Pi, da história de um garoto que, no fundo, ele aproveitava a melhor parte de todas as religiões que ele conhecia. E sei lá, às vezes a gente gosta de criticar as religiões porque elas têm defeitos, porque elas foram criadas pelos homens. Claro que elas vão ter defeitos, mas será que a gente não consegue, nesse mar de possibilidades de interpretação, só tirar aquilo que realmente importa, só aquilo que é bom e aplicar isso na nossa vida, né? Não só aparecer na missa aos domingos para que os vizinhos o vejam frequentando a igreja. Que tipo de humanidade a gente está criando? Eu desejo profundamente que evoluamos como sociedade e como humanidade. Perfeito. E agora, Harold, meu amigo, o que, que você acha de A Vida de Brian? E é claro, estou curioso, quantas estrelas no filmou você marcou para essa obra do Monty Python? Acho que a análise foi justa para com o filme e com o que ele queria dizer nas entrelinhas. Então, eu não preciso me estender muito na minha finalização. Monty Python não critica Deus. Monty Python critica homens. A Vida de Brian merece 5 estrelas. Excelente, Harold. E, ouvintes, a minha opinião sobre A Vida de Brian já foi comentada bastante, extensivamente nesse programa, então não há necessidade aqui de repetição. Mas eu gostaria de fazer apenas um pequeno comentário. O único personagem que se repete em todos os filmes do Monty Python é Deus. E o único filme deles que não faz chacota com Deus é o que, teoricamente, a igreja odiou. E lá no filmou, caríssimos ouvintes, eu marquei nota 5 para esse filme, porque, na minha opinião, é uma das melhores comédias já feitas no cinema. Peço também que vocês continuem comentando, que vocês discutam conosco, mantenham essa discussão sempre aberta, porque precisamos sempre falar dos tabus. Os tabus não podem ser esquecidos. E, é claro, até o próximo programa. Ah, se eu soubesse assoviar. Aí compra o disquinho, né? Always look on the bright side of life. Worst things happen to see, you know. Always look on the bright side. I mean, what you gotta lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Always nothing! Look on the bright side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. He chose his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I'll never make that money back.